A presença dos céus não é a tua. Embora o vento venha, não sei de onde. Os oceanos não dizem que os criaste, nem deixas o teu rastro nos caminhos. O teu sinal entre os fantasmas.